Dia 18. O dia do poder e da transformação. O nascido no dia 18 carrega uma força impressionante. É alguém que pode alcançar as mais altas posições ou se perder em um negativismo total. Tudo depende de como escolhe o Dazhu usar sua energia. Esse número é extremamente poderoso, tanto para criar quanto para destruir. O desafio do nascido nesse dia é aprender a dominar seu próprio poder, pois, quando tem plena consciência dele, pode conquistar tudo o que deseja. É o número dos líderes, magos, visionários e pessoas espiritualmente evoluídas. No entanto, essa mesma força pode levá-lo ao extremo oposto, caso se deixe levar pela ambição desmedida ou pelo egocentrismo. Possui uma mente extraordinária, inteligência aguçada e uma sensibilidade aflorada. Percebe detalhes e sutilezas que passam despercebidos pelos outros. Seu raciocínio lógico e capacidade de análise fazem com que sempre tenha uma visão clara da realidade. No entanto, seu maior inimigo está dentro de si. O pessimismo e o medo do futuro podem se tornar armadilhas perigosas. Se permitir que esses sentimentos tomem conta, pode acabar sabotando suas próprias oportunidades. Por outro lado, quando decide agir com propósito e responsabilidade, seu crescimento é inevitável. Sua capacidade de trabalho, aliada à sua intuição afiada, faz com que tenha um talento natural para atrair sucesso e prosperidade. Outra característica marcante do nascido no dia 18 é sua intensidade emocional. Ama profundamente e se entrega de corpo e alma às suas relações. No entanto, precisa tomar cuidado para não se tornar possessivo ou controlador. No amor, sua lealdade é inquestionável, mas exige reciprocidade. Quando sente que não é valorizado, pode se tornar explosivo e imprevisível. Mesmo assim, não sabe guardar rancor por muito tempo. No campo profissional, se destaca em posições de liderança, negócios, política e atividades que envolvam transformação e impacto social. Sua força e capacidade de regeneração fazem com que consiga se reerguer, mesmo após grandes desafios. Porém, quando enfrenta frustrações, pode sofrer enxaquecas, perturbações cardíacas e alterações no sistema nervoso. Por isso, precisa encontrar formas saudáveis de equilibrar suas emoções e aliviar a pressão que carrega. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 18, o segredo do sucesso está em usar seu poder de forma consciente e equilibrada. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Acredite no seu próprio poder. Você tem tudo o que precisa para alcançar o sucesso. O único obstáculo real é sua própria dúvida. 2. Controle sua intensidade. Sua força pode ser avassaladora. Canalize-a para criar, em vez de destruir. 3. Evite o pessimismo. Sua mente poderosa pode transformar qualquer pensamento em realidade. Escolha alimentar crenças que impulsionem seu crescimento. Agora, a questão é: você está pronto para dominar sua energia e transformar sua vida de forma extraordinária?